pedrão. Eu vi um irmão pegar o limão, fazer uma caipira lá no centrão. Uma pá de boizão na musculação, tirando uma pilha. Sigo na trilha sem pupilha, nos verme louco e traíra. A inspiração conspira, fazer rap bem louco na vila. Daqui pra frente vai ser diferente, acredite na força da mente. Seja um louco, louco, consciente, pois de fé o mundo tá carente. Eu peço paz, justiça e amor pra todo semelhante. Moleque, esquece o revólver, pensa no love e dispensa o fragante. Não vai achar que tá bom na escuridão, que nem vagalume. Na festa fica doidão, êxtase cristal e lança perfume. Só Deus pra ter piedade no mundo cruel, sanguinário e covarde. E quantos perde a liberdade, atrás das grades, jardim da saudade. Os homens não querem saber, só quer bater e chamar de otário. Se for maior, joga ele na custódia, se for menor, manda o cantário. Só de tá vivo já é um motivo, por isso que eu digo, siga em frente. Não faça da vida um castigo, o pior inimigo se encontra na média. É crente, irmão, ainda é chance de vencer. Chão, baixa a cabeça, não vai resolver. Irmão, a gente só acaba quando morre. Levanta sua cabeça, se agiliza e faz seus corres. Irmão, ainda é chance de vencer. Chão, baixa a cabeça, não vai resolver. Irmão, a gente só acaba quando morre. Levanta sua cabeça e se agiliza e aí você só tenta entender por que que a vida parece piada. Nego só quer saber de conversa, picuinha da risada. E fica difícil com tanto vício, o povo se afunda na fossa. E o sistema é lento, fecha os olhos e vira as costas. Gera revolta, discórdia, miséria que bate a sua porta. E entra sem pedir licença, acaba com tudo que está à sua volta. É madrugada na calada, mais uma senhora que chora. O brilho da lua é muita loucura, lembrando de quem foi embora. A noite fria, escura, sombria, pra onde que foi a harmonia? Cadê o sentimento bom do coração? Cadê a alegria? É paz de faria, noite e dia. E o sonho virou ilusão, no mundo perdido é a falta de Deus. O povo caminha na escuridão, no gueto é assim. Difícil de din, seu povo no certo não sobra pra mim. Isso me revolta, tira minha calma, já estamos caminhando pro fim. Eu vejo um moleque correndo lá fora, jogando descalço, brincando com a bola. Enquanto um boy compra no shopping, um Nike Shock, 12 molas. Estamos vivendo num mundo cruel, aqui todo pobre se pá vira réu. O gosto do fel já não é mel, difícil é quem sobe pro céu. Eu fico pirando, imaginando coisas que vem na minha mente. Que tudo sem Deus é nada e nada sem Deus é tudo com a gente. Vê se me entende, compreende, eu quero seguir sempre em frente. Eu quero ver o sol brilhar, ver minha família bem mais contente. Anda na fé, cabeça em pé, sempre com muito amor. Segue na bondade com a cara e coragem, segura na mão do Senhor. Demorou, irmão, ainda é chance de vencer. Chão, baixa a cabeça, não vai resolver. Irmão, a gente só acaba quando morre. Levanta sua cabeça, se agiliza e faz seus corres. Irmão, ainda é chance de vencer. Chão, baixa a cabeça, não vai resolver. Irmão, a gente só acaba quando morre. Levanta sua cabeça, se agiliza e faz seus corres. Olha, réu, meu papel foi cruel. Deus do céu, que é fiel. Cê cheirou, cê fumou, cê matou, cê roubou. Cê afundou, implorou e chorou pelo amor. Esqueceu da família, dos manos, da vila. Só sangue na trilha. E agora, José, sem ter fé, não dá pé. Sem dinheiro e mulher, me diz que cê quer. Da rua do mundão, leva informação pra quem segue na guerrilha. Derru dentro do porão, curte no som, no rádio na filha. Ouça e daí confia, meu truta, acredita na vida. Você perde, mas é com luta que se conquista. Carregue sua bagagem, respeito e humildade pra prosseguir. Nunca se esqueça que essa é a chave